0, livre LS, desça para 2000, aguarde transferência à torre. Desce 2000, aguardando, 0210. Boa tarde, livre táxi até antes da Juliana. Complete a aproximação, LS, chame a torre Salvador agora em 1895, compose até decolar. 1895, grato. Torre Salvador é o Ocean 6210, 4 milhas do externo, baixar travado. Ocean é 6210, número 12 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando livre, 6210. 1395, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 12 mais. Livre pouso, 990, gol 1395. Web 6720, decola 01 no controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, senhor. Torre Salvador, boa noite, 5 tá no ponto fora da pistão no zero, pronto. Após o pouso da nave nacional, continuamos de decolar de imediato, noite 5. Suficiente, inicialmente mantém a posição, gol no 856. Marcelo. Confirme, de novo, POB, autonomia alternativa? Confirmo, 3:59, Palma de alternado e tem 181 a bordo. 181? 181, como está me recebendo? 4x4, livre táxi, ponto de espera no zero, contorno Pátio Ono, Índia Alfa, transferência, 1925. Ok, contornando Pátio Ono, Índia Alfa, 1995, no ponto de espera, 1925. Ono no 8, decimal 95. Ok. Confirma a sala, modulou para o 925. Solo Trip 5219, ponto de 3 para o ponto de espera, na minha frente. Autorizado, Trip 5219, chama para o táxi. Manolo. Paulo, 925, voltando, é... Você não conseguiu ter alguma informação importante pra gente na nova transmissão? Só um instantinho. Solo 03, direita 121, décimo 9. Direita 129, ponto base. A informação foi que estava autorizado, tá? Contornando o Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chamar a torre em 118, décimo 95. Obrigado, agora sim, Kevin. Solo Salvador, boa noite. Gol 1395. 1395, mantém a posição antes da Juliette, número 2 para ingresso. Posição antes da Juliette, 1, 2, 3, 4. 0, 2, 7, 3, 1, da Juliette. 1, 0, cheque o trem, livre pouso, pistão no 0, o vento 1 centena com 12 nós. Autorizado, pouso no 0, baixar e travou, 62 no 0. O voo 1856, após a passagem do Airbus da Avianca na curta final da 1 no 0, alinha e mantém. 2 Airbus, alinha e mantém. Voo 1856. Paulo, teria autorização do 601? No 601, Galeão, nível de voo 360, Upazul 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.8, torre 18.95, transponda 5536. Autorizado, Galeão, nível 360, Upazul 10, A saída vai ser a da El Leda, Leda vai voar na proa de bridge. É, Upzulu 10, SMAP, Leda, BBC, Barbacena. Decola da 10, curva direita, controle em 1119.8, torre 1118.95, transponder 5536, 1601. Correto, chame para estacionar. Reportará posicionamento, 1601. 1273. No 273 e gol no 395, após a passagem do banho da companhia à frente, livre ingresso para os portões 03 do pátio 1 e 09. Respectivamente. Companhia para o 03 no 273. No 395, aguardo para o 09. Pois não, livre ingresso agora. Risco do 395. Aproximação, altímetro em Salvador no 02. Vamos estabilizar no localizador. Firmo. Oi, só pequeno, mas é da 55. Parabéns, gente, pai. O segundo desse parão no 1500 pés, o altímetro em Salvador, no 02, na proa de Paripe. Hello. Após o push, okay, Índia, Alfa, ponto de espera no 0, trip 5219. Trip 219, ponto de espera 2895, obrigado. Livrou o Ocean 6210. Livre táxi até a arte da Juliette, Ocean 6210. Essa da Juliette, 6210. Colagem, vento 090 graus com 099. Via na 0195. Correu o gol 925. Gol 1925, alinha e mantém a cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0. Tá visual, setor, agora está visual, final 3, 8, 9, 4. Firmo. 1, 9, 8, bom voo. 19, obrigado. Descimento ou viatura? Salvador é Salvador, é o gol 1856. 1856, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 390, saída Puka. Não, 390 na Puka, gol 1856. Autorizado, Apezulu 10, bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Ou melhor, sai em bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola à direita, saída da El Leda, após bridge. Controle 1.19.8, torre 1.8.95, transponda 5540. Muito boa tarde, 5.19. Nível de voo 340, via bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu. Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 1.9.8, torre 1.8.95, código transponder 5540, TAN 3897. Chama pronto para acionar. Oi, chão. Aqui no Juliette. Gol 1925, decola 09, controle agora em 1.19.8, bom voo. 19.8, boa. 09. qual é a posição que seria pro Ocean, 6210? Controle, é o voo 1925, mire bastante perto. Por 925, contato radar na decolagem, suba e mantenha o livre voo 360, saída Arbor. Arbor é o perfil, livre 360, 925. Está na escuta? Oxanair 6201, está na escuta do solo? Não, 6210 sim. Havia me chamado também o 6201, no portão 06. Ah, confirma, aqui é o Oxa 62... T-894, complete aproximação LF, chame a Torre Salvador agora em 1895, de decolagem. Obrigado. 062. 35219, livre decolagem da 10, o vento 090 graus com 109. Livre decolagem, segurança de nave. Torre, boa tarde, Altan 3894, final da 190, traz checado. Altan 3894, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 190. É 259, qual o local de estacionamento? 890, ciente. Trip 5219, decola os 12, controle em 119 decimal 8, bom voo. 198, boa. T-8894, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, 12 nós. Gente, 3894. 20, saída Arbor, 529. Possibilidade de voarmos direto a Arbor, senhor? Somente mantenha o perfil. Somente esse perfil, guardando para a possibilidade de direto a Arbor, Vitória da Conquista. Solo, voo 601 na posição 4, puxa acionar. Puxa, voo no 601 no portão 04. Autorizado, chama o ponto de ataque. Portão de ataque. Puxa, né, 6259, corte. Autorizado 360 para Guarulhos, Apezulo 10, Apezulo 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 199 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5535. Boa noite, 56, chame Recife 2545, alterna 3325. 2545, alterna 2325, boa noite, 56. A secundária 13325. 3325. Prossiga! Cabral, da presente vai seguir direto para Pituaçu? Não, só vai seguir da presente direto para o parque de Pituaçu? Autorizado. Autorizado, não temos tráfego em aproximação na pista 10 de Salvador, Romeu Cabral, máximo 1 no meu pé. Bravo, é mais de 500 pés, Romeu Cabral. 500? Ó, quando a gente vai, o que está na frente, parece a 14, né? Você não vê que tenho no 1510, reporta rotatória, visão com 17, o uísque 2 kg. Tan 3894, solo 27, direita 121, décimo 9. Direita 129, Tan 3894, boa tarde. Já está presente agora, aguardando coordenação com o Centro Recife para conquista, o 35219. 5219, arbo direto, aguardando conquista, muito obrigado. Quanto lhe vão, se escuta. Livre táxi até antes da Juliette. Autorizar o táxi até antes da Juliette, Tan 3894. Do táxi 1601 com 4 horas e 20 para alternar no Brasília, 1963 a bordo. Autorizado táxi, frente Índia, alfa, ponto de espera 10, transferente, gol 1601. Ponto de espera, chama 2895601. Salvador, boa tarde, 1601 da Gol. Através de Veracruz. Sabe que Luiz, que direto para Ípida, presente no 1500 pés ajustado, o ajuste em Salvador, 1012. Usando no 60, gol 1925. 108. Gente, autorizado de ingresso, pode portão 08, está 3894. 260, confirma a secundária. 128, decimal 8, 128, decimal 8. Obrigado, 260, 288, obrigado, bom serviço. Comente. Olha isso que eu fiquei na rotação da visão mais recente. Golf Kilo, Torre, 7895. Golf Kilo, ajuste 1-0 no 2, continua a aproximação, reporta final de 2 milhas, cabeceira 1-7. Whisky Golf Kilo após o pouso, qual pátio? Aerostar. Ciente. Tipo 5219, autorizado, conquista da presente. Autorizado, conquista presente, muito obrigado. Gol 1601, decola 119, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 19, 8, uma boa. Whisky Golf Kilo, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso na 107, o vento 090 graus com 10 nós. Pelo baixar pra baixo. Após 2000 pés, direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda, Leda Bridge, 1609. Autorizado, use pronto para o carro. Tango Whisky, Golf Kilo no solo aos 2-0, livre táxi à direita até o hangar 10, tá? Então, boa tarde. Presente rotatório. Tango Bravo, que Luiz, que dá presente rotatório. Galéu. Gente 6201, seu plano aqui no meu sistema está vencido. Confirme se fez uma DLA ou um novo plano. Bravo Controle. Começa a Bravo Controle, Salvador. Capitão Lobo Bravo, que Luiz, que controle. Está presente, voo rotatória. Romeu Oscar Bravo, controle. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle. Salvador, o gol 1940. Uma boa tarde. Frente da Romeu, autorização Guarulhos. 5219, chame Recife. 1260, alternando 1288, bom voo. 260, 1288, muito obrigado, até daqui a pouco. Certo. Tava Hotel Zulu, direto 13. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle 1-2-0, corrige 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponda 5555. Bravo Kilo Whisky, agora a 1.500 pés, próximo à área de plataforma, seguindo para a rotatória. O senhor mantendo a máxima de 500 pés, estou autorizando direto o LC. É, mantém 500 pés, eu vou mostrar Bravo. 255 no transponder, eu vou 1940. Correto, chame pronto para acionar. Chama lá, eu vou 1940. Salve Salvador, Oxo 6201. Foi informado aqui pelo DOVE e tá pra 2037. Ciente também tem essa confirmação, aguarde cópia. Oxo 6201. Aguardando 6201. Salvador, até 3297, 232 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão para o táxi. B232? Afirmativo. Ciente, Galeão e autonomia. Autonomia 4 horas, alterna Galeão. Ciente. Portão 02, autorizado. Táxi em frente, Índia, ponto de espera no zero. Tan 3897. Ok, em frente, Índia, ponto de espera no zero. Chama a torre, é isso? 295. 198 decimal 95, afirmo. Boa tarde. 259, portão no zero, adiante. Portão no zero, coordenação com a equipe de solo, chame pronto pro táxi. Oceaner 6201, no Galeão, 360 autorizado, Upper Zulu no zero, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1.99.8, torre 1.98.95, transponda 5.5.3. .360 autorizado, a saída da El, Leda Bridge, decola da 10, 3.60.55.3, 986.201. Correto, chame pronto para acionar. Sim. Somente para informação, o tráfego do Romeu Oscar Bravo agora posição de 3 horas, 4 milhas no rumo nordeste, mantendo 500 pés. Robson 44 mantendo 500 pés. O Bravo que Luiz que mantenha 1.500 pés, agora chame agora a torre, 11895. Tio, bom pouso. Torre Salvador, boa tarde, Otan 3297, ponto espera no zero, pronto. Otan 3897, ciente, autorizado a linha de decolada 1 no zero, vento 090 graus com 09 nós. Autorizado a linha de decolada 1 no zero, Otan 3297. Bravo que Luiz, que sítio, o ajuste 1-0-1-2, dá presente, autorizado final da 1-7, reporta final de 2 milhas para pouso, Bravo que Luiz. Fala Fácil 6259 da Oceaner, com 155 a bordo, Galeão, 4 horas. Autorizado táxi via pátio, principal Índia, no ponto de espera do Peixão 0, torre 118.95, ajuste 10.12, Oceaner 6259, boa viagem. 6259, pátio Índia, 4.95, obrigadão.